Vamos, em primeiro lugar, hoje, examinar este esquema que é fundado numa obra de São Boaventura, Scientia Christi, e também no livro dele, e outras obras dele, que ele defende esta posição, que é a classificação das ciências filosóficas, naturalmente, que era comum entre os antigos gregos, sobretudo os pitagóricos. Aqui nós temos claramente uma diferença bem delineada do pensamento pitagórico, platônico, pai agustiniano, bonaventuriano, escotista, daquele pensamento que vem de Aristóteles através da escolástica, etc. É completamente distinto. Porque eles partem da verdade, da Létia. Ora, a verdade é um tema que já foi por nós devidamente estudado, nós não podemos mais repetir. Nós podemos apenas, por alto, dar uma notícia, que a verdade implica, dialeticamente, mateticamente, uma relação entre dois termos, entre os quais um desses termos é o intelecto, e o outro termo é a coisa conhecida. Nós podemos também falar da verdade da coisa tomada em si mesma. Quando dizemos, por exemplo, isto é verdadeiramente ouro, quer dizer, a verdade da coisa em si mesma. Mas a verdade a qual nós queremos nos referir, que é aquela que constitui o objeto principal da ciência, é aquela verdade relativa ao nosso intelecto, isto é, aquela verdade que o nosso intelecto pode obter da coisa, que é sempre uma adequação intencional da nossa intencionalidade, da nossa esquemática com a coisa. Nós já estudamos isto, temos o um livro no nossos Origens dos Grandes Erros Filosóficos, a matéria foi bem abordada, nós não vamos repetir. De maneira que a verdade sempre é relativa, a verdade é sempre tomada porque ela se dá sempre tomada numa relação, porque ela exige adequação entre dois termos, dos quais um desses termos deve ser o intelecto. Ora, se nós dizemos que este objeto é verdadeiramente uma lapiseira, queremos dizer que o que nós conceituamos de lapiseira intencionalmente se adequa perfeitamente ao que nós captamos deste objeto. Então, é verdade que este objeto é uma lapiseira dentro desta relação. O que não impede que esse objeto possa ser visto na sua verdade de outras maneiras distintas, ou ser captado de maneiras muito distintas do que a nossa, por outros entes que terão outros tipos de verdade. Mas as verdades dos outros tipos, que têm outra possibilidade, não negam a nossa, porque a nossa é válida dentro desta relação de cognoscens e cognitum, de cognoscente e conhecido. Bem claro? Bom, sem dúvida alguma, o homem busca na sua vida duas coisas: a verdade das coisas, conhecê-la e dominá-las. Então, o homem busca a verdade e o domínio sobre as coisas. Esta é uma tendência natural do ser humano. Então, toda a busca da verdade vai nos dar o seguinte, que nós encontramos certas verdades que são evidentes para nós, sem necessidade de nenhuma operação de uso, por exemplo, de termos médios, de intermediários para alcançá-las. Elas se tornam evidentes para nós, são as verdades per se notas, que constituem propriamente a axiomática. Terreno da axiomática, que em todas as ciências nós encontramos e que se busca na tese, que aquela que se atinge pela contemplação sapiencial, ou seja, pela contemplação sapiencial que nós estudamos na Mátese, uma tese para portuguesar, que não inquirir por ela, e há uma verdade que ultrapassa os nossos meios cognoscitivos. Podemos admitir, alguns poderiam dizer que não há, que o ser humano é munido de suficientes meios para poder escrutar toda a verdade. Então, toda a verdade seria escrutável. Mas nós podemos partir, mateticamente, desta divisão prévia de que possa haver uma verdade inescrutável. Uma verdade a qual o ser humano, por mais inquisições que faça, por mais perquirições que faça, não a pode alcançar. Então, esta verdade inescrutável, nós poderíamos dividir ainda em duas. Uma que fosse inescrutável e revelada, que não seria revelada para nós de modo algum, a qual nós teríamos que atribuí-la como conhecida de um ser supremo, que seria então a ciência de Deus, aquela que não nos é transmitida, e a revelada, a que é revelada, que é inescrutável por nós, mas que é revelada através das escrituras das diversas religiões. Quer dizer, todas as religiões colocam-se na posição de que há uma verdade inescrutável. Uma parte ao homem está vedada, e outra parte o homem a recebe através da revelação nos livros religiosos. E esta que constitui propriamente a matéria da teologia religiosa de qualquer espécie que seja, precisa ser cristã, pode ser de qualquer religião. Agora, a filosofia propriamente encerra-se dentro do campo da verdade escrutável, isto é, da verdade que o homem pode perquirir, pode inquirir pela sua luz natural, pelos seus próprios meios. É aquela verdade, a verdade enquanto escrutável, ut escrutável, quanto escrutável, notícia certa, quer dizer, aquela que ele pode ter notícia certa da verdade enquanto escrutável. Isto constitui propriamente o campo da filosofia. Quer dizer, o campo da filosofia encerra-se dentro daquela verdade escrutável. O que é muito distinto da posição, por exemplo, já aristotélica tomista. Está claro? Agora, nesta verdade escrutável, então, os antigos mostravam o seguinte: quando nós buscamos a verdade das coisas, tomando as coisas na sua indivisão, na sua unidade absoluta, tomando a indivisão do entes do ente, provindo do ser, como provém do próprio ser, abies, partindo do ser, na sua estaticidade, na parte mais incomutável, propriamente mais incomutável, então nós temos, quando está buscamos a verdade escrutável, rerum, das coisas complexitor, compreendidas, tomadas conjuntamente, as coisas abstratas, segundo as essências consideradas, segundo as essências destas coisas, estudando as coisas apenas nas suas essências, então este é o campo propriamente da metafísica. A metafísica tende a estudar as coisas apenas dentro da sua essência. Assim, por exemplo, o animal não é um objeto da metafísica, é a animalidade. O ser racional não é um objeto da metafísica, é a racionalidade, o que é caracterizado na linguagem por este sufixo que nós conhecemos. Então, isto é propriamente para eles a metafísica. Depois, se nós tomamos as coisas separadas, considerando segundo a figura, ou segundo a sua unidade, nós temos então ao que corresponde à matemática. E depois, se nós consideramos as coisas concretas segundo a natureza, considerada segundo a sua natureza, isto é, o princípio da sua ação, como por exemplo o ser humano, considerado na sua natureza, considerado como corpo e como mente, como tendo um psiquismo, que é o princípio da sua ação, que de onde ele nasce, de onde o homem se forma, que é o que constitui o nascimento do homem, esta ciência é a física. com todas as suas divisões e com todas as suas, consequentemente, com todas as suas ciências subalternadas, porque cada uma delas tem a sua ciência subalternada. Agora, a verdade das palavras, porque o ser humano usa para tudo isso termos, palavras, vozes. A verdade das palavras já é a indivisão do ente para o ser, porque nós usamos a palavra nos dirigindo, como no dativo, para o ser, para alguma coisa, há de alguma coisa. Então, nós empregamos esse termo para indicar, para apontar alguma coisa, para significar. Essas palavras, a verdade das palavras, compreendidas segundo o seu aspecto puramente discursivo, isto é, dentro do discurso humano, na sintaxe, na semântica, etc. O discurso humano é o que constitui a gramática. Se nós tomamos inquisitivamente, quer dizer, inquirimos mais profundamente o sentido das palavras, da sua significação, nas suas relações, vamos descobrir as leis lógicas, vemos então a lógica. E se estudamos a palavra nos seus meios persuasivos, nos seus meios de convencer, nós estamos no campo da retórica. Nós vemos que a dialética se coloca entre o inquisitivo e o persuasivo. A dialética má, quer dizer, não má, mas a dialética, por exemplo, que é meramente persuasiva, pertence à retórica. Agora, a dialética que é inquisitiva e concrecionadora, ela seria, então, daquilo que nós chamamos de dialética concreta. Já é uma ciência, porque as ciências podem se combinar também e funcionar em segundo combinações. Finalmente, nós temos a indivisão do ente em relação a um fim. Quer dizer, nós, por exemplo, somos os seres que raciocinamos e construímos a filosofia, porque nós é que vamos escrutar a verdade, nós temos que partir também do homem nos seus costumes. E nos seus costumes, ou a verdade dos costumes, que versa acerca do regime do homem apenas considerado na sua estaticidade, nós temos a ética, que abrange o regime sui, o regime do próprio homem. Agora, no regime familiar, familiar aqui é tomado em sentido mais amplo, não é só a família, mas na família no sentido econômico que tinham, por exemplo, os romanos e gregos, que era muito mais ampla, a família como um agrupamento econômico, então temos a econômica, ou economia. E ela tomada no regime da cidade, isto é, que regula a cidade, temos a política. Ora, essa divisão era a divisão dos pitagóricos. E, consequentemente, por isso que os pitagóricos exigiam que na política devia funcionar somente o santo, o filósofo e o sábio. Quer dizer, porque a política, devido às suas condições, ela implica e exige o pleno conhecimento de todas as outras ciências. Não é uma ciência que possa qualquer um dela considerar-se senhor. É, por isso mesmo, é a mais exigente. E como eles, pitagóricos, exigiam que para os cargos dominantes só fossem ocupados por homens de máxima competência, queriam uma aristocracia intelectual, os democratas gregos, que achavam que qualquer um tem a ciência infusa suficiente para dirigir, que qualquer cidadão aí pode ser dirigente, representante do povo, opunham-se aos pitagóricos, e daí surgiu a luta contra os pitagóricos, porque eles não queriam que atingisse os cargos de direção, senão aqueles que fossem mais sábios e filósofos, santos, sábios e filósofos, que tivessem, consequentemente, uma unidade completa, uma vida moral irrepreensível, um conhecimento filosófico completo, nunca especializado, e ao mesmo tempo fosse um sábio, isto é, um grande conhecedor, tivesse a sapiência, sobretudo aquela que pertence à matéria. Então, eles diziam, bem, os pitagóricos querem propriamente se apossarem do poder para eles, porque só eles estão nessas condições, e esse é o regime que eles querem. E daí o combate aos pitagóricos, ferrenhamente levado pelos demagogos, porque o demagogo, ele sempre julga que dentro da sua ignorância, que ele está apto a dirigir a sociedade com perfeição, porque ele julga sempre fácil a solução dos problemas sociais, precisamente porque ele não os conhece. Se conhecesse, ele saberia que é muito mais difícil governar do que qualquer outra coisa. Que é onde tem que se exigir o maior conhecimento, precisamente no setor da política. Que é onde se exige o menos. É onde o inferior atinge os cargos mais altos. E por isso, um maluco. De maneira que eu quero mostrar aos senhores que esta concepção se opõe um pouco à concepção aristotélica, tomista, que é uma concepção, para mim, muito mais segura, muito mais justa, embora hoje nós pudéssemos completar esse quadro de outra maneira, melhor, mas vamos apenas conhecer. E isto não deve nos perturbar, porque quando, por exemplo, um padre pode chegar a uma pessoa e dizer: ah, você está se desviando do cristianismo porque está seguindo o caminho do platonismo, nós só temos que responder a um cavalheiro que diz uma coisa dessa o seguinte: o senhor sabe que existe uma linha que vem de Santo Agostinho, dentro da Igreja Católica, que passa através dos grandes padres do passado, dos grandes santos do passado, entra por Santo Anselmo, entra em toda a gloriosa ordem dos franciscanos, da ordem dos capuchinhos, da ordem dos carmelitas, ligada a homens da espécie de um Alexandre de Hales, de um São Bonaventura, de um Scott. O senhor acha que seguir isto, em que tem ao lado deles a figura dos Vitorinos, a figura de São Bernardo e a figura de São Francisco, e a figura dos maiores santos da igreja desse lado, o senhor acha que seguir esse caminho é afastar-se do cristianismo? Agora, o caminho que o senhor acha que deve seguir é o outro, e que vai fazer concessões a todas as o pensamento defeituoso da nossa época. Muito bonito. Senhor Tomás, esse padre que lhe disse isso, eu dou-lhe a resposta hoje. Como o senhor deve responder para ele amanhã? Senhores é que se afastam do cristianismo, porque é muito mais legitimamente cristão o pensamento platônico que o pensamento aristotélico. O senhor sabe perfeitamente que dentro da igreja houve uma grande luta, e ainda há uma grande luta nesse sentido. Porque muitos acusam a decadência da igreja precisamente por ela se afastar do platonismo e seguir as linhas do aristotelismo. Nós não somos contra Aristóteles, nós estamos enganados. Nós queremos aproveitar de Aristóteles tudo quanto é positivo. E o que nós estamos fazendo é o que fazem as ordens que têm a melhor tradição da igreja. Como os agostinianos, que o senhor pode dizer: ah, o Lutero era agostiniano, o senhor pode dizer. Mas também teve outros monstros que saíram dos dominicanos e saíram dos jesuítas. Mas o senhor tem os grandes santos da igreja, o grande pensamento da igreja está deste lado. E ainda tem outra vantagem, que toda a criação científica, toda a medicina, toda a matemática, toda a ciência saiu deste lado, e não do lado dos senhores. Os grandes criadores vieram deste lado, porque foi precisamente este pensamento que estimulou o desenvolvimento da ciência. Porque os aristotélicos viveram perseguindo os copérnicos, vivendo perseguindo os galileus, perseguindo todos os homens que se opunham a Aristóteles. E o senhor sabe que hoje Aristóteles, olhado do ponto de vista científico, a obra dele tem que ser posta de lado. Mas a dos pitagóricos platônicos, não. É a que está na ciência de hoje, totalmente confirmada pela ciência moderna. Não é? Respondi ao assunto que você me tratou no outro dia, que era tarde, não dava, na terça-feira, que não dava mais tempo, fica assim respondido. Agora, nós vamos fazer, pode os senhores perguntarem se quiserem, rapidamente sobre o assunto, que eu posso dar alguma explicação se houver alguma confusão, alguma dificuldade sobre esse tema. Vamos agora examinar um pequeno esquema muito importante, que também é fundamental para a dialética. É o seguinte, nas grandes discussões à vida, na filosofia clássica, em torno de saber quais são as primeiras divisões do ser, matéria que nós desenvolvemos num livro especial de uma tese, eu peço que os senhores me dispensem de discutir as diversas divisões, se é ato e potência, se é forma e matéria, se é substância e acidente, se é finito e infinito, e assim sucessivamente, qual é a última divisão do ser? Como nós podemos dividir o ser? Qual é a última divisão? Nós chegamos à conclusão que a última divisão do ser se divide em ser a sé e ser abiado. Por quê? O ser a sé seria aquele que surgiria de si mesmo, que não viria de outro, não proviria de outro. E o ser abiado seria aquele ser que proviesse de outro. Porque essa divisão é perfeita, não há lugar para um meio termo. Ou um ser provém, quer dizer, não provém de nenhum, é ele mesmo que sempre se afirma, ou ele então provém de outro. Haveria uma terceira possibilidade, anilo, dele provir do nada, mas essa possibilidade está descartada por ser impossível e ser absurda. De maneira então que essa divisão torna-se perfeita. E nós então aceitamos que a mais perfeita divisão que se pode dar ao ser é esta, ser a sé e o ser abiado. Agora, nós, mateticamente, estabelecemos isso, mas não podemos agora saber se realmente se dão, se há o tal ser a sé. Nós sabemos que o ser poderia ser a sé ou abialho, não pode ser de outro modo. Mas se o ser for a sé, então ele seria a sé me dipso, como se diz em latim, ele seria a sé me Metipso, quer dizer, ipso si mesmo, a si mesmo, por si mesmo, este ser, que se não é moderno, este ser que seria, não gosto de nada, este ser que seria a sebetipso, quer dizer, proveniente de si mesmo e não proveniente de nenhum outro, este ser seria necessariamente ab eterno. Quer dizer, ele vem desde toda eternidade. Certo? Porque se ele começa de si mesmo e ele não é ab eterno, ele não começaria de si mesmo. Certo? Então, necessariamente, um ser, se nós afirmamos que há um ser a sé metipso, feito por si mesmo, quer dizer, provindo de si mesmo, este ser tem que ser ab eterno. Isto é que é matéria. Matéria trabalha com os conceitos, nós não estamos discutindo se existe ou não existe. Mas se existir um ser a sé, ele tem que ser ab eterno. E não vai falhar, não. Não vai falhar. Absolutamente. Porque então ele começaria do nada. Ou então começaria de outro, não seria a sé, seria abiado. Certo? E do nada não pode ser. Bom. Então nós temos aqui dois elementos que podem dar 6 combinações, né? Podemos fazer 6 combinações. Mas destas 6 combinações, nós vamos verificar que apenas 4 combinações são possíveis, porque as outras são repetições. Por exemplo, se um ser podia ser ab eterno, sede num, mas não a semetipso. Quer dizer, ele podia ser ab eterno, nunca ter iniciado, mas não ser proveniente de si mesmo. Assim, por exemplo, o ser Deus, o ser supremo, que é o Deus das religiões, tem necessariamente que ser um ser a sé. E, portanto, tem que ser um ser ab eterno. A triangularitas, Não pode ter começado. A Triangularitas tem que ser um ente ab eterno, mas não é um ente a sé. Certo? Não pode ser um ente a sé. Senão seria uma substância que estaria aqui ali acolá. Está certo? Bom, a terceira. O ser podia ser num ab eterno. Não há eterno, nem assemetipso. Por exemplo, o ser que não é. Não existe desde todo ser e também não é feito por si, como este papel. Este papel eu sei que não é um ente ab eterno, e também não é feito por si mesmo, não surge de si mesmo. Estes são os seres da nossa experiência, seres dos quais nós temos experiência, os seres da nossa física, seres de toda a nossa experiência. São este terceiro tipo de ser, está certo? O quarto tipo de ser que poderia ser, seria um ser assemetipso. Sede num ab eterno, quer dizer, um ser que fosse feito por si mesmo, mas não fosse eterno. Esse é absurdo, porque se ele foi feito por si mesmo, ele é dele mesmo, ele é ele mesmo, ele é a afirmação sempre de si mesmo, ele deve ter sido desde todo o sempre. Então, esta quarta risca. Neste caso, nós só podemos encontrar seres desses três tipos. Quer dizer, nós dialeticamente, quando quisermos examinar qualquer coisa, podemos examiná-la e classificá-la já de antemão nesta classificação, porque dá sempre certo. Dá sempre certo. Agora, se o senhor, por exemplo, vai tocar na doença, a doença, enquanto tratada incomutavelmente, isto é, como conceito de doença ontológico, ele é ab eterno, mas não é sede num assemetipso. Agora, se nós vamos tratar da doença nos seres, na natureza dos seres, quando ela se dá comutavelmente, isto é, na sua existencialização, fatalmente ela não há ab eterno, nem a semetipse. A triangularidade, enquanto triangularidade, ela é ab eterno, sed non a semetipse. Mas os triângulos estes e aqueles, porque ali ela é incomutável, mas nos triângulos em que ela é, o triângulo surge com sua comutabilidade, ele é non ab eterno, nem a semetipse. De maneira que quase todas as coisas, aliás, todas as coisas, permite que nós as estudemos do ângulo do ab eterno sed num assemetipso e do ângulo do num ab eterno nec assemetipso. Então, no primeiro caso, nós estamos estudando o tema especulativamente. E aqui já estamos estudando praticamente. Então, o que é a dialética? A dialética é precisamente a arte de saber coordenar esses dois modos de ver as coisas. Nós podemos ver o homem como a humanitas, e esta não tem princípio. Foi desde todo sempre uma possibilidade. Ela foi ab eterno, sed non assemetipse, ela não surge de si mesma. Mas este homem é um ser necessariamente não ab eterno, nem assemetipse. Então, aqui nós tratamos das coisas incomutavelmente e aqui das coisas comutavelmente. Mas as leis que regem a incomutabilidade regem também a comutabilidade. Compreende? Então, estas leis daqui são as leis eternas. E as leis que só regem a comutabilidade são as leis que podem modificar, podem transformar, etc. A ciência, naturalmente, ela busca alcançar as leis dessa parte. Mas ela precisa do apoio da filosofia para dar o fundamento das outras leis. Porque essas leis não ofendem aquelas. Compreende? Ficou claro?